Já tive três tambores e todos faziam pum, pum, pum, pum. Mas agora já não tenho mais nenhum. Pum, pum, pum. De manhã mal acordava, era a coisa mais comum. Pum, pum, pum. Agarrava-me aos tambores, todo dia era um fartum. Acabava de almoçar uma salada de atum. Pum, pum, pum. E os tambores o que é que julgam? Não ficavam em jejum. Pum, pum, pum. Eu já tive três tambores e todos faziam pum. Pum, pum, pum. Mas agora já não tenho mais nenhum. Espera lá, não se vão já, ainda aqui tenho mais um. Pum, pum, pum. Para não se ficar a rir, vou-lhe dar com força e... Pum!